Hasta aquí los 40 Global Show por hoy. Volveremos dentro de 7 días y atención, porque lo haremos con Tini, invitada con nosotros en un evento especial, además, que haremos con público esta próxima semana en Madrid, España. Lo podrás escuchar aquí en los 40 Global Show la semana que viene, mi querida Tini. Será la Star 40. ¿A qué esperas? Sube el volumen. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Okay, hola, enamorarte, pues puedes enamorarte. Te digo que es el laburo. No me quiero enamorar. Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se gana, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Tú pides y pides y no das nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor, pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué falló? Si yo te extraño por la noche me hace daño. Yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. Si yo te extraño por la noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estaba muy bien y todo se jodió. Ey, que se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? Se acabó. Con Cupido de Tini, despido de ti hasta la semana que viene. Saludos también en nombre de nuestro productor, el genial Félix Castillo, que ya está de vuelta una temporada más y van 9 juntos aquí en los 40 Global Show. Yo soy Tony Aguilar, que tengáis una buena semana llena de paz y amor. Los 40 Global Show. ¿Podrías ducharte en lo que duran dos canciones? Según la OMS, el tiempo perfecto para ahorrar agua en la ducha son 5 minutos. Lo que duran dos éxitos de los 40. Sí, solo 5 minutos. ¿Crees que podrás cumplir el reto? Explícanos en tus redes qué dos éxitos has seleccionado para ducharte añadiendo el hashtag dos éxitos por el agua y mencionando a @los40spain. Entra en elecodelos40.com para conocer toda nuestra lista de éxitos. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de los 40, ya disponible para iPhone y Android. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, after all this time, there's no more you and I. Don't look for blame. We've come so far to different places. Now to try to live a lie would be a crime. It's been a this way. Just go. While the race is 바라봤을 때 길 건너에서 너 눈을 바라보고 있었어. 그때만 친 버스가 우리 거리 둘러갔었고 내 연인이 날 보면 너 왜 그러냐고 했지. 시간은 벌써 2년이 다 지나갔고 그때는 우린 얼마나 남았나. 그랬었나 영원히 널 못 볼 거라 믿었었는데 우연은 또 너를 내 곁에 내려다놓았어. 한숨한 서로의 영혼을 보며 너만 남아던 눈길 돌렸을 거야. 눈이 새로 나누지 못한 채 뒤로 갔으며 서로의 행복을 비는 우울한 날일 거야.

herida, porque no hay pasión en mi corazón, corazón, con tu corazón, corazón herido, este amor vencido que se ha caído, y cierro como por lo perdido. Ni tres mentiras salvarán lo que te resta de verdad. No digas más, toma una estrella y vete. m'as promis. Et je t'ai cru. cold hands and don't give it back. Winter is coming and I need to stay warm. It was impossible. You had me, it was my game until I met you, baby, and you were the same. You don't want me, I wanted you. Because the funny thing about it is I like the show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. Then you know it's worth it that you found your heart. Yeah. 저 그녀가 잘 믿어요 그 싶은 나한테 치유했던 순간이 날 보는 순간 달라졌어 I'm telling you 오래된 연인 그게 아니던 중요한 사실은 넌 내게 더 끌리는 거 너의 그녀는 지금 거울을 보며 붉은색 립스틱 화장을 덧칠하고

baby, come what may. It's in the science, it's genetically proven. 'Cause when you touch me, the reaction, it just blows me away. Slowly, a step at a time. Somewhere we could park after dark. Now we're gonna be together always. Hope you know that when it's late at night, I hold on to my pillow tight. You think of how you promised me forever. I never thought that anyone could make me feel this way. Now that you're here, boy, all I want is just a chance to say, hey, get out, leave right now. It's the end of you. So confused when I'm the one who didn't know the truth. How could you ever be so cold to go behind my back and call my friend? Boy, you must have gone and bumped your head because you left a number on your phone. So now it's said and done. Maybe I'm the one to blame, but to think that you could be the one. Well, I didn't work. Just a waste of time. Alright. Pobre corazón. decirte al oído todo lo que te escribo en este papel. Entiéndeme. En todas las palabras, mil caricias y miradas, tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida. Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día. ¿Qué haría si te pierdes este pobre corazón? Y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees cuando te digo que del olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día y cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves. And a KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us, and some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Always new change, new days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. You practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love, the love. I feel the weight of the

getting a little tired of your broken promises, promises. Looking at your pages, seeing different numbers and numbers. Call you when you're sunny, hanging with the fellas, hanging with my girls. You always getting jealous and jealous. I was with you when you didn't have no dollars, no dollars. Hanging at the crib, chilling with your mommy, your mama. Never funded you, never brought the drama, the drama. Now you flip the script, play it, please. Not sure I understand

Los 40 Podcast presentan El Elegido, un podcast del maestro Joao. Astrología, esoterismo y entrevistas con personajes de interés que charlarán sobre temas relacionados con su desarrollo espiritual. El maestro Joao es El Elegido, un podcast de Los 40 que puedes ver y escuchar en la app, web y YouTube de Los 40. Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos como este. Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros. Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y cuándo y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. La Oreja de Van Gogh, nuevas canciones, nuevos sueños. La Oreja de Van Gogh, nuevo álbum, ya puede ser tuyo. Los 40 principales. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda